caminhada, eu sei. Porque meu passado antecedeu gradativamente, musicando. Quem é da família é quem chega chegando, mesmo longe, sabe? Da correria, sabe? Da alegria, na ideia com canela, o cheiro demasiado nos passa. E toda fazia um aprendizado. Ah, minha atividade, som, som, consequenciando o som. Agradeço ao pai pela vida, saúde, sobrevivência na corrida, pelos aliados que dão atenção. Nike, Jota Lion, no peso do barracão, primeira mão, e desenvolvi ação. Ação MC, ação MC, é envolvido, GBR, Coab, rap nacional. Tempestade, lembrada Polifox, gritando de cantoneira. Guarabi Boys, é. Dançando break no salão, no BR é o crime. Log, som simultâneo, enquanto os moleque girava com o crânio. É, inexpugnável. Esse doc não tem como ser deletado. Até o fim da minha vida eu vou ter na minha mente esse data show, exibido imagens na minha cachola. Antes e depois do início da trajetória, é de fato que faz rolar conosco e representa. Com imagem violenta, infelizmente, teve uns cabaços na modalidade. Sem humildade, nenhum compromisso, vitalício, som baseado. Nosso aditivo, sempre vigilante, o que vejo para o som. Aprendi muito com guerreiros, Júnior Zion. Graças, liguei manus que nem do baixo, sim, aí batuque, a trap, satiro, esquina, turanga, família Capone. Salve a dois no morro do chá, colamos com mano, bolamos o cânion. Ideias ampliando, várias noites, vários dias no morro. A reunião iluminava, o som acústico. O violão chegou, louco quando a voz habilidosamente ou a holocô que enterra na imaginação atrai para ti a sua evolução. Bênção é ter saúde pra fazer o que gosta. Agradeço ao pai pela proposta. Salve Anderson, salve Anderson. Yo voy de mal lo que viene del alma. Yo voy a rimar lo que viene del alma. Yo voy a rimar lo que viene del alma. Yo voy a rimar lo que viene del alma. Yo voy a rimar lo que viene del alma. Inspiraciones hierba, los hechos jamás se acaban. Soy uno loco por los son, son. Rima loca por la revolución. Buenas ideas no podemos olvidarla. Va a ser acontecer, ja. Sé que el maldito repugna la verdad y va para el radio difamar para la ciudad. Atención, la manifestación. ND, siempre consciente para mi mente no volver. Entonces más, yo quiero la paz. Yo voy a rimar lo que viene del alma. Yo voy a rimar lo que viene del alma. Yo voy a rimar lo que viene del alma. Yo voy a rimar lo que viene del alma.